anos atrás, pouca beleza. Hoje a novinha tá princesa, gata demais, R7, não é brincadeira. Ela toca até minha meia-meia. Nós que tá em cima da meia-meia, cortando de giro dentro da viela. Ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela. Mó veneno passei nas antigas, dei volta por cima e tô chave de quebra. Ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela. Pouca beleza. Hoje a novinha tá princesa, gata demais, R7, não é brincadeira. Ela toca até minha meia-meia. Anos atrás, pouca beleza. Hoje a novinha tá princesa, gata demais, R7, não é brincadeira. Ela toca até minha meia-meia. Nós que tá em cima da meia-meia, cortando de giro dentro da viela. Ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela poupou, pra mim eu tentei, pra ela. Mó veneno passei nas antigas, dei volta por cima e dou chave de quebra. Ela poupou, pra mim eu tentei.